Torre Gol, 1897, reporte dia, final, localizador. 1897, aguarda a pista livre. Aguarda 1897. Está 31971. Guarulhos 340, via Peruísque 50, decola da 10 direita, da El Leda Bidev, 11935, 51 16, transponder. TAN 31971, tá na escuta? Na escuta, papel, senhor. Negativo, a transmissão tá sendo cortada, ok? Faça o cheque de equipamento. Está autorizado 340 Guarulhos, a preço de 50, decola da 10, curva direita, da Euleda Bidev, 5116, aciona 1935 ao controle. Está correto, time pronto, 3171. Reportaremos, 7 a posição. 3201-1935. 935-3201. O gol no 897, livre pouso no 70 com 8 nós. E pouso 897. 935 ao 51. Romeu Golfe Vitor, 935, obrigado, bom dia. Bom dia, do Papatango, Romeu Golfe Vitor. Romeu Golfe Vitor, mantém a saída Momo, atenção uma centena, mantém o perfil da saída Momo. Não digito, não, mantém o perfil da saída Momo, Romeu Golfe Vitor. Isso que ilusou, chame a linha de pronto. 07, desse mantém o nível 040. É o 40 agora, 607. Quilo Zulu autorizado a decolar, pista no 7, 170 com 8 nós. Oito, nove, sete, no solo 53, direita Alfa Juliette, portão 9. Direita Alfa Juliette, portão 9, 897, mantém, escuta. Sim, Torre, foi de funcionamento, tá 3171 no 7. O número 07, tráfego 11 horas e 7 milhas, rumo noroeste, mantendo 030, o equipamento é um Papa Alfa Tango 4. Gente do tráfego com o 607. Juliette, 807. Golfe Vito, tráfego à direita, 2 para 3 horas e 5 milhas, rumo sudoeste, passando 6 mil em descida para 4 mil. 040, um Boeing, tá gol. Descida, sendo tráfego, mandando 3 mil, o meu Gorbita. Tráfego Romeu Lima Vivi. Salvador, bom dia. Tem 357, está passando 200, livrou 207, 250. Informação, hotel. 35 no 7, aciona identificação dessa via, chegada a Bonfim para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3. Reporte localizador, número 2 na aproximação. Via chegada para 2000, reportará localizador 35 no 7. O meu Golf Vito, livre ascensão ao nível 100, vou ir direto lençóis. Autorizado na centena, vou direto lençóis, Vito. O número 607, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Até 2000, autorizado, vai reportar LS igual 1607. Acione posição normal 0162, isso que ele usou. Acionado 0162, 090, isso que ele usou. Bom dia para Brasília, pronto cópia? Pronto para cópia também. 320 Brasília, decola da pista no zero, curva direita, gole o fito, após o fito conforme a roda do plano, 1935, 5125, transponder. Transponder, por favor, transponder para 322. O transponder foi 5125. Para o 7-1-3-1-7-1, a bordo 2-0-7-4-10-Galeão. Para o 7-1-3-1-7-1, a bordo 2-0-7-4-10-Galeão. Está livre, TAM, no ponto de espera, chama pronto, 1013, o ajuste. Posso, no ponto de espera, com 1013-3-1-7-1. Web 5722, contagiou novamente devido ao TAM ter modulado por cima da sua transmissão. Autorizado 320 para Brasília, colocar no zero, curva direita, sem decolho, 5, depois roda do plano. Controle 1935, transponde 5125, a web 7-2. Correto, web, chama pronto. Segundo, 607. 607, autorizado final LS, turno no 862. 862, tchau. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1607. Gol 1607, bom dia, livre pouso no 0, 170 com 10. 170 com 10, muito obrigado. Juliette, 97, aguarda o tanque, está prosseguindo o ponto de espera, após o ingresso da Juliette, portão 9. Está aguardando após o portão 9, Juliette, 1897. Torre T3171, no ponto de espera da 10, pronto. A linha mantém? A linha mantém na 10, T3171. No 607 ao 02, direita, Alfa, Juliette, posição 3, Pate 1. Alfa, Juliette, Pate 1, portão 3, gol, ano 607, obrigado. Salvador, bom dia, o tá 3890, confirmação hotel, solicito 330 para Recife. Copia Recife. Aguardando. A Oscar para Paulo Afonso, aguarde cópia. TAN 3171, livre decolagem, 180 com 10. Decola, TAN 3171. 30, Paulo Afonso, decola da 17 esquerda, LOTAR, intercepta o ISC 1, 1935, 5073. Teve um problema aí na transmissão. Faça nova. Cheque de equipamento e novo cotejamento. Autorizado por Léo, pode falar com a esquerda, sai da Lota, para o Valvento, pela esquerda. O lugar 713 Transpons, o voto do controle, o Inter Propósito. Propósito que o livre acionar chama 18612 para o táxi. Agradeço. A Páscoa Livre Taxi chama o ingresso na 7. Páscoa. 71-1935 ao 05. 1935, obrigado. TAM 3890, cópia. 3890, prossiga. Autorizado Recife, 330, APRUISC 58, decolagem da 10 esquerda, Pucaracaju, 1935 e 5130. Voador, bom dia, TAM 3171, curva na direita, 2000 pés. Bom dia, TAM 3171, contato radar na decolagem, submantenha o nível 340, saída da EL. Subindo ao 340 na Dael, TAM 3171. Pode completar a direita, Dael? Autorizado. Obrigado. Chama a linha de pronto. Salvador, bom dia, Gol 1605. Bom dia, Gol 1605, aciona a identificação, dessa via, chegada Bonf para 2000 pés, altímetro 1013, reporte localizador, 1605. Via Bonf 2013, reporte localizador. Livre decolagem para Posca, vento 170 com 10. Decolou. 08, condição iniciar a curva na altar? Afirmativo. Grato, bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, bom dia, Igor Paparosca. Bom dia, Paparosca, bom dia. Suba nível de voo 090, saída a lotar. Estabilizado ILS, TAM 3517. TAM 3517, completa sinal, chama a torre no noite, do sinal 612. 2612, bom dia. Chegou a Serra, controle. Chegou a Serra, 55 milhas, de Salvador, serviço radar encerrado. Chama eles agora no 20, decimal 1. Salvador, bom dia. Esse é o TAM 3517, passando Simbra, visual contra embaixo. 3517, TAM visual, livre pouso na 10. O vento é de 180 graus com 8 nós. Livre pouso, pista 10 para o TAM 3517. 093. 13050, chegada bom, 040. 040, 040. 40. Salvador approach control, good morning, temp 3153, passing alpha level 190 down to 160, with hotel information, temp 3153. Temp 3153, okay, temp cleared, bomb arrival, temp flight level 050. ID, bomb arrival, descent flight level 050, temp 3153. Chama 1212 Malav. Autorizado para o táxi, vai chamar 219, então 3297. Pesquisa Zulu Ciente, aguarde para transferência de comunicações. Beleza. 3171, passa 1950. 3171 Ciente, aguarde para transferência de comunicações. 71. Tá 3597, no solo agora usando 3, livre à direita, solo 1, 2, 1, 9. 19, 3597, bom dia. Solo, bom dia, tá 3597, livre na pista. 3597, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3597. 971 no controle. Prossiga. Chama Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. 288, 33, 25, 3171. O Romeu Golf Vitor, controle. Os 22, autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, chama no táxi, vai para o 720. 06, chamado de pouso. Contro, o Romeu Golf Vitor, pode chamar agora a Recife no 3325 no 260. 05, desça para 2000 pés, ajuste no 013, livre LS, desça no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 13, vai acusar estabilizado, LS. Antes da Juliette, TAM 3597. TAM 3597, assim que o Webjet liberar a passagem, está autorizado o ingresso, portão 07. Faz a liberação da passagem por parte do Webjet, vai prosseguir para o 07, TAM 3597. Saulo Salvador, bom dia, 3890 para táxi, com 82 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Alterna Natal. Planiche táxi, são 3890. Aguardando, 3890. Prosseguir com cautela, botão 3597. Afirmativo, até o portão 7. 597. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4149, nível 340 para Campinas, frente da OTAN. 12, uma décima nave para a cota, azul. 209, 4149. Torre Salvador, bom dia, voo 9642. 642, muito bom dia. Autorizado para Recife, nível de voo 390, via Peruíspe 58. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda, porta decolagem. 5137 é o código transponder, 1935 é o controle. Sente, autorizado Recife 390 via Peruíspe 58. Saída Pucca, transição Aracaju, transponder 5137, controle 1935, voo 642. 642, cotejamento correto, chama pra puxa sonar. Tá bom. 3890, tá autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, chama 3890. Salvador Web, 72 com 44 a bordo, autonomia com 3 horas e 48, aterna com 20, já pronto para o táxi. Da passagem agora ao TAM, vai passar sua frente em poucos instantes. Após, prossegue Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pode estar no TAM, Juliette Alfa, torre 186, 72. Salve, Salvador, muito bom dia, azul 4149, nível 340 para Campinas, sexta ao TAM. Azul 4149, está autorizado Campinas, nível de voo 340, via Upper Zulu 16, subida Dael, transição Leda após o fixo Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco.